E a PRK30 passa a apresentar agora a sua aula de inglês, tendo ao micro infame o conhecido professor de ginástica cueca, Sr. Ernesto Mamugenha de Moraes, neto, alão técnica, salto proficio em sal maior. Good morning, good morning. Ah, say good morning. Momento, fio preso. Yes. Amigo ouvinte, conforme os senhores ignoram, o nosso professor de inglês não pôde vir hoje. Em seu lugar, porém, veio a tia dele, a excelentíssima senhora Dona Mistra, Maria da Grécia. Aliás, a única professora de inglês no mundo que canta sambas no idioma de Chico Slovaco. Os ouvintes aconselham lucrando com isso, porque ela é uma ótima professora diplomada 142 vezes pela Academia de Corte e Costura da cidade de Cambucaire. Atenção com a palavra à nossa professora de inglês. Meus senhores, boa tarde. Eu hoje vou ensinar algumas frases em inglês que é para vocês decorar elas. Escrevo numa folha de papel celofânico as seguintes frases. Cubicutes donde se quissem. Cubicutes donde se quissem. Tradução, três bicutes não se vejam. Outra frase. In house of the papude don't se speak in papo. Em casa do papudo não se fala em papo. Não fica bem, não é? Vamos adiante. Escrevam. Dog que make a wow, don't morde na body. Dog que make a wow, don't morde na body. Isto é, cachorro que late não morde nenhum bode. Aliás, é uma língua bem parecida com o português, não há dúvida. E agora, para finalizar, mais essa belíssima frase de Camões. Water Mowley em Peter Dure, tanto bem que até que fiore. Water Mowley em Peter Dure, tanto bem que até que fiore. Tradução, água dura em pedra mole, tanto fura até que bate.